O rei vai nu. Num lugar distante, em tempos que já lá vão, havia um alfaiate ambulante que, a dada altura, deu consigo num país que era estranho. Ora, acontece que os alfaiates que andam de terra em terra evitam normalmente misturar-se com as populações locais e têm o cuidado de não ultrapassar os limites da decência vigentes em cada lugar. Contudo, este alfaiate era extremamente gregário e pouco dado ao decoro, pelo que depressa se encontrou numa estalagem local, abusando do álcool, invadindo o espaço pessoal das criadas e contando anedotas impróprias de funileiros, corredores de estrume e outros profissionais. O estalajadeiro fez queixa à polícia, que logo prendeu o alfaiate e o levou de rastros à presença do rei. Como seria de esperar, uma vida inteira de fé na absoluta legitimidade da monarquia e na superioridade inerente aos machos, tinha transformado o rei num tirano valor e totalmente destituído de juízo. O alfaiate apercebeu-se de tais características e resolveu, pois, tirar partido delas. O rei perguntou-lhe: antes de seres eternamente banido dos meus domínios, queres fazer um último pedido? Apenas um, respondeu o alfaiate. Que Vossa Majestade me conceda o privilégio de fazer um novo guarda-roupa real. É que trouxe comigo um tecido especial, tão raro e fino que só certas pessoas o conseguem ver. O tipo de pessoas que desejarias ter no vosso reino? Politicamente corretas, culturalmente tolerantes, e que não fumem, não bebam, não riam com anedotas sexistas, não vejam demasiada televisão, não ouçam música pimba e não façam churrasco. O rei pensou por um instante e acedeu ao pedido. Sentiu-se lisonjeado pela ideia fascista e carregada de testosterona de que o rei e os que nele habitavam só existiam para assegurar a sua, dele, boa aparência. Era assim como ganhar um troféu, como ganhar como troféu uma esposa e multiplicar por 100 mil essa sensação. É claro que o tal tecido raro não existia. Anos de vida do lado fora das fronteiras e uma sociedade normal tinham obrigado o alfaiate a desenvolver um código moral próprio, à luz do qual tinha a obrigação de burlar e ridicularizar o rei em nome dos artífices independentes em qualquer parte do mundo. E assim, seguindo um plano laboriosamente arquitetado, conseguiu convencer o rei de que estava a cortar e cozer peças de tecido que, no mais estrito sentido objetivo da realidade, eram pura e simplesmente inexistentes. Quando o alfaiate anunciou que a sua obra estava terminada, o rei mirou-se ao espelho com as novas vestes. Ali, de pé, nozinho como viera ao mundo, era bem visível como tantos anos de exploração do proletariado rural lhe tinham transformado o corpo numa feia massa em forma de carnes brancas e flácidas. Claro que o rei viu isso mesmo, mas fingiu que conseguia ver as suas vestes belas e politicamente corretas. Para exibir o seu novo esplendor, mandou que no dia seguinte se realizasse um cortejo. Na seguinte, os súbditos bordejavam as ruas para verem passar o grandioso cortejo. Tinha corrido a notícia da roupa nova do rei, que só pessoas esclarecidas, praticantes de estilos de vida saudáveis, seriam capazes de ver. E toda a gente estava decidido a demonstrar maior retidão de espírito do que o ou a vizinho ou vizinha. No meio de grande alarido, o desfile começou. À passagem da carcaça pálida, adiposa e patriarcal do rei, toda a gente soltava sonoras exclamações de admiração e apreço pela beleza do fato novo. Toda a gente, exceto um garoto, que exclamou: o rei vai nu! O cortejo estacou. O rei deteve-se. Um sussurro percorreu a multidão até que um camponês, de raciocínio rápido, gritou: não vai nada. O rei vai apenas a preconizar uma nova forma de encarar as opções de indumentária. Subiu no ar um coro de júbilo exaltado pela multidão e toda a gente se desfez ali mesmo das suas roupas e dançou ao sol ao gosto da natureza. Daquele dia em diante, o país adotou o vestuário facultativo e o alfaiate, privado do seu ganha-pão, meteu no saco agulhas e linhas e nunca mais se ouviu falar dele.